Nova Aliança. Nova Aliança. A mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, sem lugar para repousar, vem ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Na hora de você conhecer a Deep Charme, a sua loja online de pijamas. São lindos pijamas, do infantil ao plus size, masculino e feminino. São pijamas de primeira linha, confortáveis, a preços imperdíveis. Para conhecer os nossos modelos, entre em contato com a gente via WhatsApp 61 982 20 7947. Vou repetir para você: 61 982 20 7947. Ou acesse nosso Instagram, @deep.charme. Deep Charme, sonhe com estilo. A Deep Charme é mais uma apoiadora cultural. Nova Aliança, Nova Aliança. A Itiquira Turismo te leva para uma experiência de fé que você jamais viveu. Tenha um momento ímpar com uma viagem à Terra Santa. Participe de uma das peregrinações que reúnem fiéis que buscam por uma renovação espiritual, uma prática devocional que é o sonho de todo cristão. A viagem conta com a direção espiritual do Padre Marcos Paulo, que conduzirá os peregrinos por Galiléia e Jerusalém, visitando os diversos locais que marcam a vida de Jesus e da Virgem Maria, como a Basílica da Anunciação, a Basílica do Nascimento, o Rio Jordão, o Monte das Bem-Aventuranças e muitos outros lugares sagrados. Serão 14 dias que transformarão a sua fé. Reserve o seu lugar, a saída é em maio de 2022. Ligue no 3226-8980, 3226-8980 e saiba mais. A Itiquira Turismo é mais uma apoiadora cultural. Nova Aliança, Nova Aliança. Estamos de volta. Programa Mais Que Amigos. Darum, darum, darum.